Deixe-me só lembrar de uma coisa aqui. E eu quero começar hoje recapitulando um pouco daquilo que a gente viu ontem, rapidamente, para que quem não esteve aqui ontem esteja familiarizado. Primeiramente, a gente discutiu sobre o tema. O tema nosso é Redescobrindo Princípios Básicos da Liderança Cristã. E aí nós falamos sobre por que redescobrir, por que liderança cristã, e redescobrir, a gente falou que vem em função de que os valores foram redefinidos ao longo dos anos, e até mesmo com relação às coisas de Deus, a gente precisa redescobrir, quer dizer, voltar às escrituras, voltar às origens. Por que liderança cristã? E eu disse que é liderança cristã porque é baseado na experiência de Cristo Jesus, e não de qualquer outro líder, porque ele foi o líder mais influente que já houve. Afinal de contas, o que é liderança? E aí a gente entendeu que liderar é influenciar. Jesus foi, de fato, o mais influente. Ninguém antes, ninguém depois dele. Nós temos uma ligeira noção disso quando a gente lembra do príncipe de Gales. O Charles casou com a princesa Diana. E se você for analisar quem é líder ali dos dois, quem é o líder? Era a Diana ou era o Charles? Quem é que tinha influência no mundo inteiro? Então ela era líder, ele não. Qual a finalidade desse treinamento? É a capacitação. Eu disse ontem aqui que a ovelha, literalmente, conhece o pastor pela voz. A ovelha, homens e mulheres, devem conhecer o pastor pela mente, pelo pensamento, por aquilo que ele crê, por aquilo que ele pensa. E eu penso que eu estou dizendo para vocês aqui. Então, a gente começou, então, propriamente dito, desmembramento do tema ou do assunto, falando sobre o redescobrimento da submissão às autoridades. É impossível que alguém se torne um líder se antes ele não for um bom liderado. A Regininha estava lembrando de um texto daquele homem centurião, que tinha a seu comando 100 homens, por isso centurião, e ele precisava que um dos seus servos fosse curado, e ele chega para Jesus e diz: olha, se o senhor quiser, o senhor pode curar, porque o senhor tem autoridade. Eu sou homem de autoridade, e eu peço para os meus empregados: façam isso, eles fazem. E eu falo: façam aquilo, eles fazem. Digo aos meus soldados: façam isso, eles fazem. Façam aquilo, eles fazem. O senhor pode chegar e pode fazer o mesmo. Só compreende o que é autoridade quem se submete à autoridade. Só consegue ser líder quem de fato compreende o que é ser liderado. E nós falamos sobre o redescobrimento do princípio do discipulado. O discipulado é fundamental. Você lembra o texto de Zide, fazer discípulos de todas as nações. E aí eu lembrei que a ênfase, ou que o imperativo está no fazer discípulo. E o que eu acho interessante nessa questão aqui é que, de uma forma ou de outra, a gente está fazendo discípulo. Ou discípulo segundo o nosso mestre, ou discípulo segundo nós mesmos. Ou o discípulo correto, ou o discípulo todo errado. Ou totalmente diferente daquilo que a gente... E tudo isso, e isso só para dizer que, querendo ou não, você e eu fazemos discípulos. Eu espero que você seja um bom discipulador e faça bons discípulos. E eu falei também sobre o princípio do que eu inverti aqui, mas não está nessa folha aqui. O princípio... Oi? Aqui. Sobre o princípio do... No princípio do discipulado, eu falei sobre a lei do legado, né? que a gente tem que, como a Gotsueta fez, ele fez discípulo. Em terceiro lugar, eu falei sobre o princípio do que mesmo é que eu estou com a folha. Do tempo. É necessário tempo. E eu lembrei daqui do técnico do time do Manchester da Inglaterra, que está lá 25 anos. Antes dele teve um outro técnico que ficou lá 25 anos. Igualzinho no nosso país. Os técnicos de futebol ficam 25 anos, 30. Só depois eles são despedidos. E lembrei também da primeira igreja do Rio de Janeiro. O pastor ficou 50 anos, depois o filho que assumiu 50 anos. E depois o pastor Fausto ficou por volta de 20 e poucos, 25, quase 30 anos. Eu não lembro direito, mas a longevidade no ministério é importante. Isso significa que as mudanças frequentes são danosas. Então, muitas vezes a igreja não prospera, não cresce, porque a gente muda o líder o tempo todo. Quando eu digo mudar o líder, eu estou falando não só o pastor, mas eu estou falando nos próprios departamentos. A gente tem alguém lá que lidera o departamento de jovem hoje, aí no ano que vem muda para outro. Então, o que alguém aprende em um ano? Quando está se familiarizando, muda. Então ninguém aprende absolutamente nada. O ideal é que alguém comece um trabalho, continue o trabalho, tenha uma visão, amplie a visão, pegue alguém, coloque do lado e venha comigo, façam isso. E aí você vai, aí o trabalho vai ter uma continuidade. Porque quando você sair, você... Agora quem vai assumir aqui vai ser você. E agora a gente entra na lei do amor, ou melhor, não na lei do amor, ou redescobrindo o princípio do amor. Ok. Os irmãos preferiram fazer as perguntas hoje. Então, eu quero dar oportunidade para os irmãos fazerem as perguntas. Não podemos demorar muito tempo, senão 11h30 não vai dar. Então, eu queria dar oportunidade para os irmãos de fazerem as suas perguntas. E aí a gente vai tentar responder, obviamente. É uma risa. O senhor fez uma colocação assim, o bom líder, ele tem que ser um bom servo. Um bom liderado. Um bom liderado, um bom servo. Servo de quem? Daqueles a quem ele estiver sob o comando. Por exemplo, eu falei também, se a senhora lembrar, das lideranças constituídas antes disso. Se eu não consigo ser um bom liderado, o meu chefe, os meus governantes, a quem eu vejo, eu não vou conseguir ser um bom servo, um bom liderado de Deus a quem eu não vejo. Eu citei o texto de João 4:20, 1 João 4:20. Se você não ama seu irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? E eu usei esse versículo, eu fiz uma ligeira alteração e coloquei para vocês. Dessa forma, se você não consegue obedecer à liderança que Deus constituiu, é possível você obedecer a quem você vê, né? Você consegue obedecer à liderança de Deus a quem você não vê? Sim ou não? Não. Então, a ideia é essa. Então, o bom liderado, ele precisa ser sempre antes um bom... Bom líder deve ser antes um bom liderado. Alguém que está sob obedecer às suas lideranças. É o pastor, é o diácono, é o chefe no trabalho, os governantes. Se ele entender isso, ele vai ser um bom servo de Deus a quem ele não vê. Só a Oscarlina lá, depois você... ela não terminou, desculpa. Porque esse princípio de ser servo, geralmente quando a gente pensa em servo, nós temos o altruísmo de pensar em ser servo de Deus, né? Uhum. E eu vejo assim, servo de quem? O senhor já explicou. E nesse ser servo, também, não sei se isso tem aqui mais adiante, né? o respeitar o espaço do outro líder também. Também, sem dúvida. Porque às vezes nós respeitamos até o nosso, mas não respeitamos o espaço do outro, e aí causa confusão. Fazer discípulo sem ser discipulado é possível? Fazer discípulo... sem ser discipulado. É, eu vou dizer por mim. Porque nunca ninguém chegou e sentou para mim e explicou, ó, tem que fazer discípulo, nada disso. O Espírito Santo foi quem me treinou. E eu não suportei ficar com Jesus só para mim e quis compartilhar. E não suportei ficar só com o meu conhecimento só para mim, eu quis. Então você pode dizer que a igreja negligenciou o discipulado, mas não pode dizer nunca que o Espírito Santo negligenciou. Isso eu estou falando baseado na minha experiência. Então, muitas das coisas que eu hoje faço nessa área, eu não fui treinado para isso, não. Aliás, eu nunca fui discipulado. Quem me discipulou foi o Espírito Santo mesmo. Eu acho Aliás, só depois que o pastor Dilon... Eu acho que o seminário é um discipulado. Não deixa de ser um discipulado, e bem abençoado até. É, foi, mas a prática ministerial é bem diferente do que se aprende no seminário. Na prática mesmo, você precisa de alguém ali por perto. Eu tive essa pessoa depois... Foi o pastor Dilon. Mas eu estou dizendo que antes, ninguém me ensinou assim, ó, vai sair do departamento de evangelismo, coloque alguém, treine alguém. Foi um negócio que aconteceu assim, naturalmente. Eu peguei o William, Palmir, vem cá. Vou trabalhar comigo aqui, porque eu vou embora, alguém tem que ficar aí, alguém tem que continuar. O pastor não me ensinou isso. Ninguém me ensinou. Eu aprendi assim, eu entendo que foi coisa do Espírito Santo. Então, eu acho que é possível. Eu vejo assim, que muitas vezes nós olhamos as pessoas pelos seus valores, seu conhecimento até de escola, né? Então, chega alguém, por exemplo, que tem um certo estudo, uma certa capacitação numa área, tal, e ele se converte, e às vezes a gente não dá nem tempo dele ficar no banco, a gente já lhe atribui. É. Pela sabedoria humana que ele tem, a gente não, já lhe atribui. É, então, quer dizer, eu vejo, isso eu estou falando não em igreja batista apenas, estou falando na igreja de Cristo, né? Então a gente dá cargo para essas pessoas, vamos dizer assim, para serem líderes, sem que elas tivessem tempo de sentar no banco e aprender. E, às vezes, e é por isso que a Bíblia diz, não neófito para que não se ensoberbeça, né? E eu também vejo assim, cada semente produz segundo a sua espécie. Então, por exemplo, uma semente de uva não vai dar limão, vai dar uva, vai produzir uva. Uma semente de abacate vai produzir abacate. Do jeito que eu fui tratada, é que eu vou tratar. Então, se, por exemplo, eu me converto, ou eu venho para a comunidade e eu sou treinada, eu também, quando alguém chegar na minha mão, eu vou fazer a mesma coisa com ela. Eu vou dar para ela o que eu recebi. Então, se eu não passo por isso, se eu já eu fico, né, com esse... Ah, eu aprendi, eu fiz e tal... Porque tem o chamado do Espírito Santo, eu vejo assim, tem... Deus me capacita e eu me qualifico. E eu vejo muito líder inutilizado, porque tem a capacitação de Deus e nisso se orgulha, mas não tem a qualificação. Então, por exemplo, se eu sou uma líder não dizimista, eu vou produzir o quê? Liderados não dizimistas. Não dizimista. Se eu sou uma liderança de língua grande, eu vou produzir o quê? Gente de língua grande. Então, eu tenho carisma, eu tenho condição de convencer, eu conheço a palavra, mas eu não tenho caráter. E isso eu vou passar para os meus liderados. Uhum. Então, quer dizer, a importância, eu vejo uma importância em que seja, haja esse discipulamento, mas assim, porque de uma maneira mais constante. Porque discipular significa arriscar-se. Porque quando eu discipulo realmente alguém, eu me abro para esse alguém, ele começa a me conhecer. E às vezes não é bom, ele tem que andar comigo, ele tem que ter disponibilidade de tempo, que o senhor falou. Porque eu posso desejar fazer para alguém. Se alguém não está disponível, não tem tempo, não está disponível... ele não pode ser discipulado. Ele tem que ter tempo, né? Então, era essas colocações que eu queria fazer. Irmãos Carlinhos, eu só queria lembrar, dentro do que a irmã falou, uma coisa que eu disse ontem e repeti hoje. De qualquer maneira, a gente vai fazer discípulo. Ou o bem, ou para o mal. E eu acho que a gente tem feito mais para o mal do que para o bem. Que a gente fala demais, a gente é negligente, a gente vacila em alguns aspectos e o pessoal está só de olho. Você que está achando que ninguém está vendo. Somos transigentes, né? Irmãos Carlinhos, por favor. Com relação ao tempo, pastor, claro que a gente vê que um ministério pastoral longo geralmente é profícuo, tem muitos frutos, né? Nem sempre isso acontece. Nós temos aqui um pastor que ficou numa igreja durante muito tempo e a igreja não cresceu absolutamente nada. Sabe quem é? Agora, especificamente os ministérios da igreja, eu, a minha opinião, a minha experiência, tem que dar oportunidade para outros. Uma pessoa não pode ficar no ministério 5, 6 anos, porque outros que teriam a mesma capacidade não chegam nem perto. Então, acaba caindo naqueles mesmos, aquelas mesmas atividades, aqueles mesmos exercícios, aqueles mesmos programas. Eu acho que tem que ter, quando o senhor falou no legado, a gente está sempre preparando alguém para ser substituído, porque ninguém é insubstituível, ninguém. Então, eu acho que 2, 3 anos no máximo, e fazer uma rotatividade para dar oportunidade a todos. As pessoas não podem, tem muita gente que se prepara fora, tem gente que vai fazer um curso de APEC, ou um curso de até um teológico, alguma coisa, e fica no banco, porque aquele outro está lá, e não sai nunca. Não é assim. E nem sempre cresce, porque também cansa. Eu acho que a gente tem que ter outras pessoas com novas ideias, né? E sim, está dando oportunidade. No caso do tesoureiro, por exemplo, o Alexandre é excelente, mas ele tem que preparar alguém, porque nunca se sabe o dia da manhã, numa hora que ele precise sair, quem vai ficar no lugar dele? Então, ele tem que ter alguém ali do lado dele para a possibilidade do momento que ele precisar deixar a tesouraria. Né? Então, eu acho que o tempo dentro dos ministérios não deve ser tão prolongado assim, não. Um ano, ele aplica tudo o que ele quer. O ano seguinte, ele já está preparando alguém para substituí-lo. A minha intenção aqui nunca foi determinar que determinado departamento ou pastor tem que ficar o resto da vida, ou o resto, mas demonstrar o benefício da longevidade. Porque, veja, quando você tem um líder num departamento X por pouco tempo, muda todo ano, a gente cai no erro ainda pior, que é o erro de sempre estar recomeçando. Então, a intenção maior foi mostrar aos irmãos a importância do tempo. O tempo certo, aí Deus vai determinar o tempo certo. O ideal é que cada líder de departamento treine alguém para substituí-lo, porque ele também não pode pretender ficar o resto da vida ali. Mas, de qualquer forma, eu quis transmitir a ideia do tempo. Não precisa ser como foi lá na primeira do Rio, não precisa ser. Eu só quis que nós soubéssemos ou lembrássemos que a questão tempo é fundamental para a gente fazer alguma coisa que tenha solidez, continuidade, senão a gente vai estar sempre recomeçando. Então, pastor, mas em contrapartida, se for um líder que não vai para frente, que vai para frente, nós vamos errar muito mais também. Não, aí tem que tomar uma atitude. Aí, se não funcionar, tem que mudar. Ok? Nessa parte é isso. O Itiel estava querendo falar. Thank you. não serve. Thank you. Nós não vamos terminar 11h30. Então, quando eu fui chamado para o Ministério do Evangelismo, o pastor ele me chamou para esse ministério, ele me colocou o que ele pensava a respeito de fazer evangelismo aqui nesse bairro. Ele falou: Carlos, é o seguinte, eu quero trabalhar com cartas específicas, porque esse negócio de colocar já aqueles papelzinhos, literatura evangélica pequena, tal, todo mundo faz isso, eu quero personificar, colocar uma carta para que as pessoas entendam a importância que a gente dá para elas. No mesmo instante, eu senti alguma coisa dentro de mim, que eu falei: olha, aceitei aquilo normalmente e crendo que aquilo era realmente de Deus. Então, esse trabalho vem sendo realizado aqui na Ponta da Praia durante o transcorrer de todo esse tempo. E é um trabalho que eu não paro. Enquanto estiver no ministério, eu não vou parar. Por quê? Eu entendo que a minha liderança, submissa ao Senhor, não é? Teve essa revelação para fazer esse trabalho. E eu, como liderado dele, não é? O próprio Espírito também colocou no meu coração que deve ser assim, não é? Aí, o que acontece? Eu deixo o cargo amanhã, aí vem uma outra liderança. Aí a pessoa começa a devanear e mudar aquele aspecto que a autoridade do pastor recebeu do Senhor para fazer. Aí ele começa a mudar tudo, não é? E por isso, como o irmão falou, que até hoje eu faço esse trabalho da mesma maneira, crendo nele, falando com as pessoas, e a resposta desse trabalho tem sido muito boas. Pessoas aqui nesse bairro que me agradecem, não estão aqui na nossa igreja, mas estão em outras. Então, louvo a Deus por isso. Então, o liderado, ele realmente tem que acreditar no servo de Deus que está à frente do trabalho, porque se ele ficar devaneando da própria cabeça, não é? Fatalmente a coisa não pode não correr de acordo com o que o pastor tem a proposta para a igreja, né? Então eu concordo com o irmão, que o irmão falou. Ok, vamos continuar. E agora nós vamos falar sobre o nosso tema, mas agora o tópico é redescobrindo o princípio do amor. E o interessante é que quando você lê o livro O Monge e o Executivo, a mente, o coração do autor mudou tanto que no livro 2 ele destaca um capítulo só para tratar desse assunto. Ele que pensava totalmente diferente. Você lê o livro, você vai lembrar. No capítulo, 4, ele diz sobre a liderança e amor. E no capítulo ele trata que não existe liderança se não houver amor. E amor, você sabe, é sacrifício. Em outros textos, livros, você vai ler, o autor não fala amor, mas fala sacrifício. E aí a gente olha para 1 Coríntios 13, a gente vai perceber que o amor é sacrificial. É a decisão de se sacrificar. E o interessante é que quando a gente fala sobre liderança e tendo Jesus como nosso líder maior, como nosso referencial, a gente vai perceber que a influência de Jesus, uma das características marcantes é o amor. Ele amou aqueles a quem Deus os deu até o final. Portanto, no Evangelho de João, especialmente, nós vamos perceber isso, principalmente se a gente olhar o capítulo 15, 1 até o capítulo 17 e 26, Jesus, por várias vezes, vai declarar o amor dele pelos seus discípulos. No caminho do capítulo 15, de 1 até o capítulo 17, 26, a caminho do jardim, Jesus dá instruções aos seus discípulos e intercede depois junto ao Pai por eles. E o interessante é que, nessa intercessão de Jesus, e nesse texto todo, desde o capítulo 15 até o 17, 26, Jesus declara que amava. João, capítulo 15, 1 até o capítulo 17, 26. O Evangelho de João. Você vai perceber que Jesus demonstrava e declarava o amor que tinha pelos seus discípulos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 15. E a gente vai ler alguns versículos para demonstrar aqui o quanto Jesus amava. E foi uma das formas que fez com que Jesus ganhasse aqueles discípulos. Eles foram ganhos pelo amor. Foram discipulados pelo amor. Porque Jesus transpirava amor a todos eles. João capítulo 15, versículo 9 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Versículos 9 e 10. No versículo 12, do capítulo 15 ainda, o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se você lembrar do versículo anterior que nós lemos, o versículo 9 e 10, como o Pai me amou, eu também vos amei, permaneçam no meu amor. E ele disse: se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E depois diz: o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus, ele vivia o amor pelos seus discípulos, ele transmitia o amor pelos seus discípulos, e a obediência a que ele se refere é exatamente o amar um ao outro. O amar, decidir amar um ao outro. E Jesus decidiu amar os seus discípulos e sugere que os seus discípulos decidissem amar uns aos outros. Capítulo 15 ainda, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ninguém tem maior amor do que esse da vida pelos seus amigos. Jesus morreu, deu a vida pelos seus discípulos. Isso porque ele os amava. Então nós percebemos que Jesus de fato e de verdade amava os seus discípulos. Quando a gente lê lá a primeira carta de João, me parece a primeira carta de João, o texto, eu não estou lembrado exatamente do que disse, se você achar, você pode dizer. Que diz que aquele que ama o seu irmão, dá vida por ele. Lá em 1 João 3,16. Vamos dar uma olhada lá. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Cristo deu a vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Dar a vida, aqui no texto de 1 João, não significa exatamente, não, vou morrer por você, mas compartilhar a sua vida com o seu irmão. Amar, de fato, e de verdade, o seu irmão. Se sacrificar, se necessário for, pelo bem-estar e para o bem-estar do seu irmão, de sua irmã. Nós entendemos, então, que Jesus, o tempo todo, está nos ensinando a amar. Logo, liderança está diretamente ligada ao amor. Não há liderança se não houver amor. O pastor não será um bom líder se ele não amar a sua ovelha, o seu rebanho. Você não será um bom líder no seu ministério se você não amar a Deus e as pessoas que trabalham ou a quem vocês devem ministrar. Então, o amor é parte fundamental da liderança. Sem o amor, a liderança deixa de ser liderança. Passa a ser apenas e tão somente uma atividade passageira. E aí eu fico louco para acabar logo, porque eu quero me libertar disso. Mas quando o amor, você dá a sua vida, você se sacrifica por isso, você se envolve, você faz o possível, você dá a sua vida. Nós podemos, além desses textos, encontrar um sem número de textos que dão conta do amor do Senhor Jesus, especialmente pelos seus discípulos, por aqueles 12 que ele estava treinando no princípio. Mas, quando a gente lê o capítulo 15, capítulo 17, aí você vai ler sobre a oração sacerdotal do nosso Senhor. Então, Jesus ora por ele mesmo, depois Jesus ora pelos seus discípulos: Pai, eu não peço que os tire deste mundo. Ele roga, mas que os livre do maligno. Jesus chegou ao ponto de orar por eles, como orou por Pedro, para que Pedro não fosse trucidado por Satanás. Ele ora pelos seus discípulos e declara nessa oração também o amor dele pelos discípulos. E depois ele ora por aqueles que haviam de crer a partir da pregação dos discípulos, isto é, ele ora por nós. E ele ora, quando ora por nós, ele ora e pede que nós fôssemos um, como ele era um com o Pai. E a única coisa que é capaz de fazer duas ou mais pessoas se tornarem um é o quê? É o amor. Então, não se pode pensar em liderança sem amor. Liderar é amar. E quando eu falo em amar, eu falo em desejar para outra pessoa aquilo que eu desejo para mim mesmo. Então, eu quero lembrá-los de que o amor é parte fundamental do ministério que você exerce na sua igreja, ou do ministério pastoral, ou de qualquer outro trabalho de liderança, seja na igreja e fora dela. Mesmo o chefe que não ama os seus liderados, o liderado pode até obedecer, mas obedece só porque ele é comandado e recebe por isso. Mas ele não usa a criatividade dele para nada se for para beneficiar a empresa ou o chefe, porque aquele chefe não demonstra nenhum amor por ele. Eu tive o privilégio de ser comandado por um capitão na época. Hoje ele deve ser, e o Fernando conheceu. Hoje ele deve ser Marechal do Ar, já faz mais de 30 anos isso, então 25 anos pelo menos isso. E eu estou preocupado que toda vez que eu vou falar de tempo, e principalmente quando eu lembro do tempo de aeronáutica, de exército, de aeronáutica, eu estou falando assim, uns 30 anos atrás, e isso está me preocupando, porque antigamente é 2 anos atrás, agora é 30. Mas tinha um capitão. E capitão, você sabe, o cara é o cara, né? Até esqueci como é que é a insígnia do capitão. Mas apesar de ser ele quem era, ele chegava e conversava lá com o soldado. E dialogava com o soldado. E eu achava que ele gostava de mim. Porque ele sempre me tratava... Eu, capitão, pô, Costa, fica à vontade. Eu, ele é Costa, o meu nome era... Eu fico à vontade, eu ficava tudo à vontade lá, com a mão no bolso, porque tinha que ficar tudo duro, né? Fica à vontade, Costa. Capitão, eu não estava querendo ir nesse voo, porque eu estou com um problema aí. Tudo bem, filho. Eu procuro outra pessoa. Tudo certo. Outra vez, tinha parada. E eu detestava ficar lá em forma, aquele duas horas lá no sol. Eu, capitão, pois não. Eu vou ser bem franco, eu não gosto de parada. Eu posso ir nesse voo com o senhor? Pode, vamos. Pode lá o estruco, o capacete, tudo. Ele sempre me tratou como gente. Ele era um sujeito amoroso. Era um... Agora eu vou te falar um negócio. Eu era mecânico dos helicópteros, das aeronaves. Quando o Capitão Melo ia voar, e eu sabia, porque tinha as escalas lá, às vezes eu nem de serviço estava, domingo em casa, eu falei, eu vou lá, vou dar um pulo lá, vou fazer um pré-voo no helicóptero do capitão e vou embora. E eu ia lá fazer o pré-voo. Nem era eu que estava escalado, certamente outro mecânico ia fazer o pré-voo, mas eu, antes do pré-voo, eu fazia o meu, porque eu queria que ele fizesse um bom voo. E o que aquele capitão mandasse fazer? Sim, senhor. E hoje, se eu encontrar com ele na rua, e quando eu saio do quartel, eu cheguei para ele, prestei uma continência daquela de responsa, que as lágrimas saíam dos olhos, foi um privilégio servir com o senhor capitão. Porque aquele homem era um grande líder. Ele amava o homem. Tem pessoas que já morreram, que me ajudaram muito na vida ministerial, que por ter essa formação militar, dá vontade de chegar lá na parte, no túmulo e... Muito obrigado. Foi um privilégio servir ao Senhor com você. Porque foi uma pessoa que teve uma grande influência na minha vida. Ao mesmo tempo, tinha um tal de Tenente Melo, ou Tenente Bastos. Esse daí era triste. Eu cheguei um dia, dá licença, Tenente? Não. Aí eu... Eu entrei na sala do homem para falar com ele. Dá licença, Tenente, posso falar com o senhor? Ele disse, não. Aí tinha aquele negócio lá, pai, meia volta e tchau. Esse Tenente, esse dependente de mim, ele ia morrer voando, porque eu não botava a mão no avião dele. O que eu quero dizer com isso é que quando você lidera com amor, as pessoas a quem você lidera usam da criatividade, usam de todos os meios para poder, de alguma forma, retribuir o amor que você tem por elas. Agora, isso independe da pessoa, porque eu olhei esse livro aqui, 12 Homens Comuns, desse autor que eu gosto tanto, John MacArthur. Eu estou destacando MacArthur aqui, porque já disseram que eu, falando o nome dele, eu falei macaco. Mas é MacArthur, 12 Homens Comuns. E ele fala aqui dos 12. É lógico, eu não vou falar dos 12, mas eu quero destacar alguns aqui. E como Jesus teve trabalho. Porque Jesus teve que amar aqui a Pedro. E ele coloca Pedro, apóstolo que falava demais. Quer dizer, ele falava antes de pensar. Então, o tempo todo, Jesus tinha que andar atrás de Pedro, apagando fogo, porque ele incendiava tudo. André, o apóstolo das pequenas coisas. Eu não sou das pequenas coisas, mas sabe as pessoas que vê todos os detalhes, ele descreve, e isso é bom e às vezes é ruim também, porque pô, a pessoa que vê, você sabe que isso aqui está torto, pô, deixa isso para lá, não esquenta a cabeça. Jesus teve que lidar com alguém assim, perfeccionista. Tiago, apóstolo fervoroso, esse já está bom. João, o apóstolo do amor. Filipe, o apóstolo que fazia contas. Já pensou? Não, pai, 3x5 é 15, 3x7 é 21. Pai, eu não sei, não. Deus, nós vamos andar muitos quilômetros, não vai dar certo. Nós vamos dormir. Natanael, o apóstolo sincero. Sinceridade é bom, mas super sincero, às vezes incomoda. E às vezes na igreja a gente tem que lidar com um sujeito super sincero, e que é sincero até demais. E sinceridade é bom, mas às vezes atrapalha. Sinceridade demais, tem que saber ser sincero também. Tem até um programa que o cara é super sincero, que fala tudo que dá na telha. E eu imagino que às vezes Natanael dava uma escorregadela e dava uma dessa daí. Mateus, o coletor de impostos, e Tomé, o dídimo, o coletor de impostos. Sabe que esse tipo de gente é a pior classe que existia, porque o cara era judeu, um israelita, recrutado pelos romanos para cobrar imposto dos judeus e não oferia lucro com isso. Os judeus deviam amar Mateus, amar tanto que gostaria de ver ele morto e seco, porque ele era um traidor. Então, um cobrador de impostos, assim como era Zaqueu, era um judeu a serviço do romano contra os próprios judeus. Então, e tirava recursos dos judeus. E tem Judas, que traiu Jesus, teve... Quem foi que negou Jesus mesmo? Esqueci aqui. Pedro, que nega Jesus, que eu já falei antes. Judas, que traz Jesus. Se você estivesse no meio de um povo assim, sabendo que Pedro, no fundo, é um traidor. Judas é um traidor. Pedro ia negar Jesus. O outro, o Tomé, era um que duvidava de tudo, e Jesus sabendo disso tudo. Judas, além de tudo isso, era ladrão. Jesus sabia que ele andava passando a régua no recurso. E Jesus está com ele o tempo todo ali. Ele os amou mesmo assim, sendo eles quem eles eram, com todos os seus defeitos, com todas as suas imperfeições. Jesus amou aqueles discípulos, mesmo sendo eles como eram. Jesus nos ensina uma grande lição. Devemos amar nossos liderados, não porque eles são como queremos que eles sejam, mas porque eles são como de fato são. As imperfeições, na verdade, são uma grande oportunidade para aprender a amar. O que Jesus ensina aqui? Sabe aquele irmão Pedro, que fala demais? Aquele Judas que mente, que passa a mão no dinheiro lá, que é traidor? Aquele que, enfim, é uma grande oportunidade para amar. É o que o nosso Senhor Jesus ensina. E o líder tem que ter essa qualidade. Se o líder não se predispor a amar, principalmente aqueles que causam um problema, então. Cheguei uma vez lá na Primeira de Santos. Falei, pastor Dilon, tem uma pessoa lá que não dá pé, não. E me ajuda aí, que eu quero que... Ó, eu não quero aquela irmã por perto. Ele olhou para mim, filho... Já pensou se todo mundo fosse bonzinho, todo mundo igual na igreja? Aí eu fiquei quietinho. Falei, já entendi. Aquela irmã foi uma grande oportunidade para amar. O líder vê desta forma. E assim sendo, você ser amado por essas pessoas. Se você fosse o chefe de uma empresa e tivesse um funcionário de difícil convivência, como Judas, como Pedro, como Tomé, pegar logo os bravos aqui, o que você faria? Um Judas lá, o que você faria? Um Pedro, que fala demais, o que faria? Um Tomé, que nunca acredita em você, o que você faria? É exatamente isso que você faria também na igreja com os seus liderados. É a mesma coisa. O líder, ele precisa reaprender a amar. Não importa quem são as pessoas e o que elas dizem, é uma grande oportunidade para amar. Seguindo o nosso assunto, redescobrindo o princípio da disciplina, porque uma vez que a gente falou aqui de amor, parece que uma coisa suprime a outra ou anula a outra. Então, já que a gente vai amar, então disciplina não existe. E é justamente o contrário. É justamente o contrário. Ao contrário da prática, o contrário da prática da liderança que o nosso tempo aplica, ao contrário, né, da prática da liderança que o nosso tempo aplica, a disciplina não deve ser vista como uma punição exemplar, mas como o líder buscando restaurar o seu liderado. A liderança praticada nesse tempo é punição exemplar. Não é só punição, ainda vai servir como exemplo. E a liderança exercida por Jesus, a disciplina é a restauração. Quando eu estava na aeronáutica, eu lembro que quando eu cheguei, os sargentos que comandavam a gente lá, era recruta, aquele cabelo reco lá, né, aquele de sol, e os caras avacalhavam mesmo, botava, não colocavam a cuia, né, mas pegava zum, zum, zum, três máquinas lá, três passadas, tá bom, pode ir, recruta. E o cabelo ficava todo caminho de rato, mas tudo bem. E o sargento chegava para a gente lá e dizia o seguinte: ó, vocês andem na linha, vocês obedeçam, vocês sejam disciplinados, porque se vocês não forem, vocês vão acabar sendo expulsos. Porque um soldado bem disciplinado é inaceitável. Um soldado que faz isso não se pode ter na corporação. Vai ser expulso. E o sargento ainda contava uma história. Você já viu a cerimônia de expulsão no soldado? Eu nunca vi. Isso aí eu só sei porque ele contou a história. O que se fazia? Fazia uma espécie de fila indiana, né? Fica uns do lado, outro do outro. Aí eu tocava uma música como aquela marcha fome. O sujeito ia passando pelo corredor e os comandantes começavam a arrancar a insígnia, a farda. Enfim, o sujeito chegava lá do outro lado sem farda, porque ele não era digno de usar a farda da Força Aérea Brasileira. E servia como exemplo. Se você fizer isso também, desonrar a farda, você vai ser expulso. E expulsão significava isso. Isso aí eu ouvi dizer, eu nunca vi acontecer. O que eu vi acontecer uma vez foi que um cabo fez alguma coisa lá de errado, e muito errado, e saiu lá no boletim que ele foi expulso. Estava escrito assim, no boletim interno: licenciado a bem da disciplina. Lembro até hoje. Quer dizer, o cara foi colocado para fora da Força Aérea a bem da disciplina. Ó, se vocês pisarem na bola, vai acontecer exatamente isso com vocês. Então, a liderança, ou a disciplina que se aplica hoje no nosso tempo, aí fora, é uma disciplina que diz respeito a uma punição exemplar. Está vendo? O que vai acontecer com ele e vai acontecer com você também, se você pisar na bola. Nosso Senhor nos deu inúmeros exemplos disciplina, melhor dizendo. Ele nos ensina. Mais especialmente em Mateus capítulo 18, ele sugere quatro passos que devemos seguir para exercer a disciplina que ele entende. Essa, sim, é disciplina. E o interessante aqui é que a gente deve, 18, de 15 a 20. O interessante aqui é que a gente deve olhar para esse texto a partir da luz da parábola da ovelha perdida. Você lembra da parábola da ovelha perdida? A ovelha se perdeu, o pastor foi atrás, estava machucada, curou, aquele negócio todo e trouxe de volta. Deixou as 99 ali, foi lá buscar. Então, aqui, a partir do versículo 15, a gente lê e a gente aprende os cinco passos que devem ser dados. E o propósito deles é sempre a restauração. Então, o líder tem que buscar sempre a restauração e não a punição do seu comandado, e não a punição exemplar. Isso é anticristão. Então, vamos lá, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Esse é o primeiro passo. O irmão fez alguma coisa de errado. Não é para sair falando um para o outro. Comentar, está vendo? Vai você lá, converse com ele lá. Querido, com todo amor. Você não entende que o que você está fazendo está errado, que é um pecado, que Deus não se agrada disso. Você não entende que a sua postura precisa ser mudada. Você não quer... Aí você vai... Esse é o primeiro passo. O problema é que, não sei por que as pessoas entendem que quem deve fazer isso é o pastor. Aí pega, não faz e fica esperando que o pastor faça. Só que o pastor não viu. E se o pastor não viu, como é que eu vou... Quem deve conversar com a pessoa? Quem viu? Olha, eu vi você fazendo tal coisa. De repente, você viu até errado e fica tudo conversado. Agora, veio falar para o pastor. Não, o irmão estava lá na boate X, porque você estava lá na porta, o irmão fulano viu lá. Ainda fala, mas pastor, não coloca o meu nome nisso. Além de não ir, mandar o pastor ir, ainda fala para não falar o nome. Irmão, se você vir alguma coisa, vai você. Me inclua, como pastor, como diz o outro. Me inclua fora disso. O pessoal que fala, me inclua fora disso. Vai você lá primeiro. E converse com ele. De repente, você, se você ganhar seu irmão, de repente é até um mal-entendido. Eu lembro que o irmão João Júlio contava a história da irmã dele, que parece-me que lá em frente da Primeira de Santos tem um clube lá, a menina estava lá à porta, ela passando em frente, depois saíram contando que ela estava lá no clube, aquela história toda, e um irmão muito bem, que entendia muito bem disso aqui, né? Contou para tu, levou, de repente está lá a assembleia, não é isso, irmão João? Querendo excluir a irmã do irmão João Júlio, mas eu não fui lá, eu só estava passando na frente, eu nem pensei, foi mais ou menos isso. Se ele tivesse ido lá, filha, o que, que você está fazendo? Não, é que eu... Ah, mas não. Vê, quando não resolve que o pastor tem que resolver o problema e ainda omite o nome, fica, olha, sabe o que aconteceu? Ouvi fulano de tal, fazendo tal coisa. Não, o texto diz, você vai lá, converse com ele. Se você ganhar seu irmão... Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. É o que a palavra diz. Muito bem, o primeiro passo não foi um sucesso. Você foi lá, a pessoa não aceitou a sua primeira orientação. Segundo passo. Se, porém, não te ouvir, toma ainda outras duas pessoas. Uma ou duas pessoas. Para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. O segundo momento aqui, você deve usar o princípio de Deuteronômio 19:15, que dá conta de que você deve chamar uma ou duas testemunhas. Vamos lá comigo conversar, fazer uma visita para o irmão fulano. Eu trouxe aqui meus irmãos, a gente quer convencer você de que tal coisa não está certo. Você precisa reconsiderar. Você não entende, aí chega, conversa com a pessoa, com uma ou duas testemunhas. E aí o segundo passo é a tentativa de restaurar. Veja só o que Jesus está falando. Vai lá, o sujeito pecou. Ele nem colocou aqui que tipo de pecado. Ele diz, mas se o pecado for esse, aí não. Se o seu irmão pecou, vai lá. Que pecado para Deus é pecado. Segundo, se ele não ouviu você, vai você e outro lá e converse com ele. E tente resolver esse problema. Muito bem. O sujeito não ouviu. Aí a gente parte para o terceiro passo. Versículo 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja... Não, se ele, aí vamos para depois isso. Se ele não ouvir, e se ele não os atender, diz-o à igreja. Agora é aquele momento que a igreja precisa considerar a questão e precisa buscar uma alternativa, mas não para punir o sujeito, mas para restaurar o sujeito. Eu tenho uma Bíblia aqui, que é a Bíblia comentada por esse autor que eu gosto muito, John MacArthur. E ele diz assim, nesse versículo 17, quando fala, diz-o à igreja. Se ele ainda se recusa a se arrepender, o passo 3 exige que a questão seja relatada à igreja toda, no versículo 17. De modo que todos possam buscar, de maneira amorosa, a reconciliação dos irmãos, do irmão ou dos irmãos em pecado. A igreja toda, é o que ele considera aqui, deve trabalhar juntos para reconciliar, para restabelecer, restaurar os irmãos em pecado. Não é para chegar aqui, não, tem que fazer aquela fila indiana, tocar aquele hino fúnebre e tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Aí o sujeito vai passando e a gente vai excluir a última coisa que passa pela cabeça do Senhor. Mas se ele não ouvir o que a igreja propôs, se ele não quiser ser corrigido, aí entra o quarto passo. 17 ainda. E se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Se ele se recusar a ouvir a igreja, que a igreja vai propor que se siga o que está escrito, a palavra, se ele se negar a ouvir a igreja, é para ser tratado como gentil publicano, isto é, aí sim ele deve ser excluído. Mas lembro, não foi a igreja que excluiu, foi a pessoa que se excluiu, porque ela não quis ouvir a igreja. E o John MacArthur, ele coloca assim, mas se isso falhar, o passo 4 diz o que o ofensor deve ser excluído, considerado pela igreja como gentil e publicano. A ideia não é simplesmente punir o ofensor ou afastar-se dele totalmente, mas retirá-lo da comunhão da igreja por ser considerado uma influência danosa ou um mau exemplo na igreja. A partir daí, considerá-lo como alguém a quem se deve pregar o evangelho, não mais como um irmão. Em última análise, o pecado pelo qual ele foi excluído. O que o texto quer nos dizer? tratar como gentil e publicano. Quem eram os gentios? Eram os que não eram romanos, ou judeus, portanto, não pertenciam à aliança. Então, era um excluído. Então, eles não faziam parte da promessa. E o publicano, como você já sabe, é o pior tipo de gente. Mas, muito embora o povo de Israel pensasse isso dos gentios, e o próprio judeu pensasse mal dos publicanos, Jesus diz que eles precisam ser evangelizados. Você precisa trabalhar com ele e trazê-lo de volta. Isso já aconteceu aqui muitos anos atrás, quando nós tivemos que excluir uma pessoa, e eu, pessoalmente, acompanhei, fiz o Conhecendo Deus, o Mente de Cristo, Vida Magistral, e aí, um tempo depois, a pessoa retornou. Eu não abandonei, mas ela não queria seguir os princípios da igreja, então, o jeito é ser excluído de fato e de verdade. Como eu disse, a ideia não é simplesmente punir o ofensor, mas o afastar-se dele totalmente, mas retirá-lo da comunhão da igreja, porque ele é um problema. Na prática, o que mais lhe parece com a disciplina? Eu pergunto para você. O que mais lhe parece com a disciplina? Uma punição ou uma restauração? Bom, isso é o que a gente sabe que é. Eu estou falando o que mais lhe parece. O que mais lhe parece com disciplina? Sim, mas no contexto geral, quando se fala em punição ou disciplina, isso já está associado a punição. Tem que trazer, colocar lá na frente, execrar. Nunca que eu vou fazer isso, porque eu não gostaria que se fizesse isso comigo. Muito embora fizeram, né, quando era moleque. O próximo assunto a ser tratado, redescobrindo o princípio do serviço. Isso foi tocado aqui pelo pastor Itiel um pouquinho antes. Eu percebo que uma das declarações mais profundas e chocantes do nosso Senhor Jesus Cristo está em Mateus 20, 28. Dê uma olhada aí. Mateus 20, 28. O filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Versículo 26, para ficar mais completo, eu vou ler desde o 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse é o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso me chocou, porque Jesus, por incrível que pareça, ele que é Deus, ele veio para servir, e não para ser servido. Antes viesse ele para servir, mas Jesus veio para ser servido, mas ele veio para servir. O exemplo mais prático que eu encontro para declarar isso, para mostrar isso para você de maneira bem clara, está no Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 11. João 13, de 1 a 11. O que o texto está escrito? João, esse texto a gente leu ontem, no fonte que a gente leu, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. A Sarita achou aí, Sarita? Você pode ler para mim aqui? Por favor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Obrigado. Quando eu olho para esse texto aqui, nosso Senhor, o Rei da Glória, que eu gosto tanto de cantar, lava os pés daqueles discípulos que tinham aquelas características que eu mencionei. Um falava demais, outro subtraía os recursos. Outro, ele sabia, Jesus já sabia de antemão que eu haveria de negar. Outro duvidava. E Jesus lhes dá uma lição de humildade, de serviço. Ele serve aqueles homens. E depois ensinou: eu dei o exemplo a vocês. Vocês devem fazer o mesmo. Uma coisa que a gente precisa entender, e mais, o mais rápido possível, é que nós estamos aqui para servir. O pastor é o seu servo. E nós devemos ser servos uns dos outros. Já pensou uma igreja onde todo mundo ama um ao outro? Onde todos servem um ao outro? É o paraíso. Nós não estamos entendendo isso muito claramente. Porque o que fica na nossa mente, no nosso coração, é aquele princípio do ser servido. É o eu, e não o nós. Aquela ideia do individualismo. Então, eu quero, eu gosto. Mas Jesus ensina uma outra coisa. Olha, eu vim aqui para servir. E ele serviu. E até o fim, dando a sua própria vida em favor daqueles a quem ele amava. E nesse trecho, capítulo 13 de João, Jesus lava os pés dos discípulos. Eu fico imaginando. Eu gosto de olhar para Jesus não como homem, mas Deus. Deus lavando os pés da criação. Que atitude de humildade e de serviço mais profunda você e eu poderíamos ver ou ter. Uma vez, lá no Seminário do Sul, foi pregar lá o Russell Shedd. E o Russell Shedd é aquele sujeito que eu considero um homem de Deus. Um homem que eu respeito muito. Mas que ele fala, eu sou um servo. Mas ele só não fala. Ele faz. Um dia em Cubatão, ele veio. Aí nós fomos almoçar. Sabe o que ele fez? Ele pegou o prato e a comida e começou a servir todo mundo. Se fosse um pastor desses bambambam aí, ia sentar lá. Isso aí? Vou comer isso aí? Pô, eu queria comer peixe cru lá, comida japonesa. Estou achando, vim fazer arroz, feijão. E ele serviu a todos. Aí, nós estávamos lá no seminário, aí um aluno, Ribamar, pô, olha para esse cara. Dá vontade de chegar nele e chacoalhar. Rapaz, sabe quem tu é? Tu é o Russell Shedd, rapaz, presta atenção, tu é o cara. E o Russell Shedd, naquela mansidão, naquela humildade, como quem quer servir. E um dia eu queria falar com ele, pensei, vou falar e vai ficar por isso mesmo, né? Ele falou, o Ezequias, vai lá no meu quarto às 7 da manhã para a gente orar junto. Aí eu falei, agora eu vou sair de lá com o rosto resplandecente, orando com o Russell Shedd. É demais. 7 horas da manhã, 6 e pouca, já estava lá. E com medo de bater. Quando deu 7 horas, eu tó. Aí fui, entrei no quarto dele lá no seminário. Aí conversei um pouco com ele. Aí a gente começou a orar. Aí um tempo atrás, eu falava sobre algumas dúvidas ministeriais. Eu vou mandar um livro para você. E me mandou um livro sobre ministério pastoral, esqueci o título agora. Mas o Ribamar, tu é o Russell Shedd, rapaz, acorda. Como quem diz, tem que... E hoje em dia, infelizmente, a figura do pastor e do líder, de modo geral, tem que ser assim. Se colocou o título, o cara já anda todo cheio de... Com o Simeão lá. E prestígio, né? E influência. A liderança praticada nesse tempo, tanto na sociedade quanto na igreja de Cristo, é: o líder está para ser servido e não para servir. Esse princípio resultou em um problema, e um problema muito sério para a igreja. E para as empresas também. Por que esqueceram desse valor? A igreja agora tem que lutar, tem que suar a camisa para fazer alguma coisa, porque não tem o princípio do ser servo. a empresa, o chefe lá tem que se matar, tem que matar 2, 10 leões por dia. Tudo é feito com mais sacrifício. Quando o amor, a servidão deveria fazer com que as coisas acontecessem naturalmente. Então, tudo é feito com mais sacrifício. Mas o interessante é que os pagãos, por assim dizer, e quando eu falo pagãos, eu falo não crente, porque esse sujeito aqui, ele me parecia crente no começo, eu não identifiquei direito, porque ele tinha, foi criado num lar cristão, mas me parecia que ele estava bem longe, estava afastado. Depois de ter passado esse tempo com esse monge lá, aí ele escreve esse outro livro, cujo título é Como se tornar um líder servidor. Agora, aqui ele trabalha o líder como sendo um servo. Agora a ideia é outra. Agora é a prática, a prática. E vários tópicos ele trata aqui, e que não são diferentes desses que a gente tratou, que na verdade é a prática do serviço. Ele diz sobre liderança, sobre poder e autoridade, sobre desenvolvimento da autoridade, sobre liderança e amor, que foi o que eu disse, sobre gentileza e responsabilidade, sobre a natureza humana, sobre o caráter e a mudança humana. Ele, nesse livro aqui, ele descreve o que ele entendeu por ser servo. E o interessante, ele aprendeu com Jesus. Por isso esse livro é um dos muito lidos e comprados no nosso meio evangélico. Não sei se antes ou depois dele, outros livros foram lançados e com essa mesma ideia e inspirado na vida de Jesus. Esse, por exemplo, Lidere como Jesus. Deixa eu ler para você aqui. Não, foi um outro, do propósito, Lidere com propósito. Ele diz, o caminho, veja só quais são os assuntos tratados aqui que estão relacionados ao serviço. O caminho para liderar como Jesus. Quem você seguiria quem você seguiria? Como está a sua liderança? O coração de um líder servidor, a cabeça de um líder servidor, as mãos de um líder servidor, os hábitos de um líder servidor. Por que liderar como Jesus? Então, nesses dois livros aqui, porque liderar é serviço, é o que todos os livros aqui vão indicar. Liderar é serviço. Então, uma das coisas que a gente precisa colocar em mente é que, se queremos ser líderes de fato e de verdade, é que nós precisamos redescobrir o princípio do serviço. Redescobrir, lembrar que nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Muito bem, faltam só dois tópicos aqui, que são redescobrindo o princípio da prioridade e redescobrindo o princípio do exemplo. E assim a gente encerra. Eu acho que em 45 minutos eu termino. Mas eu acho que você, como eu, deve estar querendo beber água. Então, a gente pode fazer uma pausa aqui de 10 minutos e retorna de 10 minutos, não mais. E aí eu acho que a gente, 11h30, consegue terminar mesmo, hein? A gente vai conseguir terminar 11h30 mesmo. Então, vamos lá. Tá tudo bem, então? Vamos fazer uma pausa. E depois das 11h30, se você quiser perguntar, aí a gente está aí para isso. Vamos, então, fazer um pequeno intervalo de 10 minutos. Estou lendo aqui. Mas que nós possamos cantar esse hino e como uma oração. Certo? Vamos ficar em pé? Tempo de ser santo, eu devo ter. tomar, viver com meu mestre, seu livro estudar, andar com seu povo e aos fracos valer, as bênçãos celestes de Deus sempre obter. Vamos lá. Segunda estrofe, tempo de ser puro. Tempo de ser puro, eu devo achar, a sós sempre orando, com Cristo ficar, teus olhos bem fitos em Deus sempre ter, na minha conduta provar seu poder. Tempo de ser forte, eu devo buscar o mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer da fonte divina, já esquecer. Tempo de ser útil, eu devo guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Socorre os aflitos, repleto de amor, os passos seguindo do meu Salvador. Pode sentar. Pode sentar, sim. Redescobrindo o princípio da prioridade é o que a gente vai falar agora. O nosso tema real é redescobrindo os princípios básicos da liderança cristã. E eu expliquei por que redescobrir. Mas eu me lembro de Eclesiastes no capítulo 1, que diz que não há nada novo debaixo do sol. O que você vê hoje, verá amanhã. O que existe hoje, existirá amanhã. Porque já existiu antes e vai existir de novo novamente. Alguém pode dizer assim, isso é novo. Não, isso já existiu antes e sempre vai existir. E eu imagino que muitos dos irmãos pensassem, pastor, vai trazer alguma novidade. Não, não tem novidade. Ainda mais quando se trata de redescobrir. É relembrar, é voltar às origens, ao princípio. E é o que a gente está fazendo aqui, isso para que a gente tenha uma liderança mais sólida. E o interessante também é que você consegue, com isso, entender qual é o pensamento do pastor acerca da liderança, e eu tenho procurado fazer tudo dentro da palavra. Muito bem, já sei que 11h30 não vou terminar, então vai ser 11h45. Redescobrindo o princípio da prioridade. Quando lemos as Escrituras, temos a impressão que o nosso Senhor não dava a menor atenção às coisas deste mundo. Parece que Jesus vivia aqui e ele de fato não era daqui, como também nós não somos. Mas uma coisa que é interessante, parece que ele não dava a menor atenção a nada que se fazia nesse mundo. Ele não ligava para nada em termos materiais. Mas, na verdade, a questão estava longe de ser isso. Ele se preocupava com as coisas que acontecia ao seu redor. Ele prestava atenção nas coisas, mas ele, na verdade, priorizava aquilo que era prioridade para Deus. Então, Jesus, conforme a gente lê a Bíblia, e às vezes dá a impressão que ele não estava nem aí para nada, em termos materiais, ele estava assim. A questão principal é que ele se preocupava em fazer aquilo que era prioridade para Deus. O coração dele não estava neste mundo. E aí a gente tem que pensar num princípio muito importante, que é o princípio da prioridade, que muitas vezes não seguimos o nosso Senhor, o nosso Mestre. Que a gente fica se apegando às coisas materiais. Vários textos revelam isso de modo claro. Eu quero ler especialmente Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57. E o texto vai tratar da dificuldade, como é difícil seguir a Jesus. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57. Aqui no tema aqui está: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. E aí o texto diz aqui, e aqui nós temos três passos aqui também. No outro nós tivemos quatro, agora aqui nós temos três. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A impressão que nós temos aqui é que Jesus não estava preocupado com uma casa, ter uma casa, uma varanda bonita, um garagem para pôr carro. A impressão que, olhando o texto aqui, nós temos é que Jesus não se preocupava com as coisas deste mundo. Mas ele se preocupava. O que ele queria dizer para esse discípulo, para essa pessoa que iria segui-lo, é que a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: você tem que renunciar tudo que é material. Todos os bens materiais. Depois, o texto diz: indo ele a caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves dos céus, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que o Senhor Jesus está dizendo é que não é errado ter nada disso. Você deve ter, mas você tem que ter prioridade, ou ter como prioridade fazer a vontade de Deus, o reino de Deus. Somente isso. O que ele está falando é em contraposição àquilo que as pessoas faziam. O que as pessoas queriam? É querer ter sempre. Quero ter, não fosse hoje, um carro, uma casa, não sei o quê, comprar, fazer, acontecer. Não tem nada de errado em nada disso. Mas os bens materiais não podem ser a sua prioridade. E ele ensinou isso. Porque ele não viveu assim. Você já viu Jesus preocupado com casa, com carro, com cavalo, com essas coisas? Não. Mas você acha que ele não se preocupava? Ele tinha que dormir em algum lugar. Você acha que ele não ia pensar nas coisas materiais? Claro. Mas ele dizia: olha, você não pode priorizar as coisas materiais. O problema do líder do nosso tempo é que prioriza muito as coisas materiais. Valorizam muito o status, por assim dizer, também. Querem chegar na igreja de carrão. Essas coisas todas. E isso interfere na liderança, por assim dizer. Jesus está dizendo que, em primeiro lugar, a minha prioridade não pode ser os bens materiais. Depois, E eu nem sei se esse sujeito seguiu a Jesus, mas eu imagino que não, porque eu falo, vou seguir um sujeito que não está nem aí com, pô, eu quero ganhar, quero comprar, quero ter. Não quero saber de pobreza, quero riqueza. E isso se tornou até a teologia do nosso tempo aqui. As pessoas precisam ter para, e se tem, é porque é. Se tem riqueza é porque é santo mesmo, é porque crê, é porque é crente de verdade. E quem não tem é porque é pecador. E não é isso que o texto está dizendo, e aqui a gente tem plena convicção disso. Versículo 59. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me primeiro ir sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Esse aqui, ele pensou, bom, mestre, eu posso estar aí, mas deixa eu cumprir com a minha obrigação de filho. Deixa eu cumprir com a minha obrigação de filho. Eu só vou poder sair da casa do meu pai depois que ele morrer. Aí sim, aí eu vou poder te seguir. E a gente vai lembrar daquele texto que diz, aquele que não deixa pai, mãe, filho, esposa, e tudo quanto possui, por amor de mim, ele diz, não pode ser meu discípulo. Então, muitas vezes, a nossa prioridade é a nossa família. Nossa prioridade é a nossa esposa, são os filhos, nossos parentes. E Jesus diz que não. A nossa prioridade deve ser Ele. Muitas pessoas amam mais as coisas, como já disse em outro tempo, que Deus dá, do que o próprio Deus. A nossa prioridade, então, passa a ser a família, os filhos. Nós estamos cansados de falar e de saber que a sequência exatamente é essa aqui. Primeiro, família. Depois, igreja. Depois, Deus. Não é isso? Não. É primeiro, Deus. Depois, família. Depois, igreja. Até porque se a família não vier antes, não vai ter igreja, né? Então, família, depois igreja. Como é que a gente faz hoje? Primeiro eu, depois o samba, como já dizia a música. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Aí depois a gente fala, não, a prioridade é minha família. Minha prioridade meus filhos, é minha mãe, meu pai. E a Bíblia e o nosso Senhor diz, ó, quem não abandonar pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, por amor de mim, veja o que o texto diz, não pode ser meu discípulo, não se engane. Se a sua família, se as pessoas são prioridade para você, é porque Deus está em segundo plano. Então, você não pode ser discípulo do Senhor. A prioridade sua são as pessoas, seus filhos, sua família. Nós nos esquecemos que quem nos deu a esposa ou o esposo? Quem deu? Deus. Quem nos deu os nossos filhos? Quem nos deu os nossos pais? E agora eu pego Deus, filho, Deus, obrigado pelo que o Senhor me deu, mas agora primeiro eles, depois o Senhor. Errado. A prioridade na liderança é muito importante. E Jesus está dizendo aqui que você quer ser o meu seguidor, meu discípulo, você tem que abrir mão e colocar em primeiro lugar a Deus. Tem gente que o filho é coisa mais importante. Quando o Alexandre nasceu, nós não tínhamos carro, não tínhamos nada e estava lá no Parque Continental, mas independente se é chuva, se é vento, se é não sei o quê, estávamos lá, eu, a Cris e o Alexandre, na igreja. E não é só igreja, não. Se tinha que vir para Santos, para a casa dos pais dela, eu, Alexandre, vento, chuva, sol. A criança nunca foi problema. Nunca foi problema. E às vezes a gente pega e diz, ah, eu não posso ir porque meu filho, então seu filho é um problema. Ah, meu marido, não, então seu marido é um problema. Então vou tirar seu filho, seu marido. Já pensou se Deus falar isso aí, você não vai gostar. Qual é o seu problema? O problema é a prioridade. A sua prioridade é a sua família. A sua prioridade é os bens materiais. Ah, não, vou curtir minha casa na praia, vou curtir meu carro, vou curtir minha casa, vou curtir meu apartamento no primeiro momento. E nesse segundo, vou curtir as pessoas que eu amo. E Jesus diz, não, isso não é, essa não deve ser a prioridade. No terceiro momento, no versículo 61, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe respondeu, lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Agora aqui a gente tem um outro cidadão que quer seguir a Jesus, mas deixe-me lá despedido. Bom, você sabe quanto tempo levava uma despedida naquele tempo? Vixe, o cara ia lá para se despedir e ficar uns 2 anos, 3 anos, só depois que... Quer dizer, é uma questão que, na verdade, ele estava dizendo, oh, eu quero, mas não quero. Ele não estava a fim de seguir a Jesus. Deixa eu ir lá despedir. Ele ia lá, ficava se despedindo um tempão lá, e ficava despedido do outro, despedido... Depois esqueci até que tinha falado com Jesus que ia para tal lugar. Na verdade, vos digo que esse sujeito não estava afim de seguir a Jesus nada. E muitas vezes os líderes do nosso tempo são assim, ah, mas depois que eu conseguir isso, aí eu vou. Depois que eu comprar, aí eu vou dedicar meu tempo inteiro à obra do Senhor. Depois que meus filhos crescerem, aí eu vou ajudar mais a igreja lá. Depois que eu me aposentar, aí eu vou trabalhar. Ah, depois que eu conseguir um carro, aí eu vou ter mais tempo para a igreja. Depois que eu conseguir um emprego, aí eu vou poder ajudar e dar o dízimo na igreja. Depois que... E a prática tem mostrado que depois que tudo isso acontece... Não, a prática tem dito que depois que tudo que foi planejado é alcançado, o que foi prometido não é cumprido. É tudo mentira. Quer dizer, na verdade, aquela é a questão da promessa. Se a sua palavra for sim, é sim. Se for não, é não. O que passa disso, então fica lá fazendo aquelas promessas todas, mas depois não cumpre. Quer dizer, a pessoa não quer. Eu lembro, sempre falo isso, mas o sujeito veio com tanta... Pastor, ali por mim. Eu preciso do emprego. Estava desesperado. Preciso do emprego. Meu irmão vinha tudo quanto é culto, até em culto de MCA vinha. Culto de oração quarta-feira não faltava. E queria orar pro pastor, com o pastor, porque eu achava que a oração do pastor era mais consagrado e tal. E aí vinha orar comigo. Aí conseguiu um emprego dos bons, numa multinacional, ganhou um troco legal. Aí, eis que se não quando, nunca mais vi o sujeito na igreja. E até onde eu me lembro, está até afastado do evangelho. Encontrei uma vez na rua. O meu trabalho, pastor, coisa e tal. Ah, então quer dizer que você precisava de um emprego, aí você pediu a Deus, disse que ia fazer, ia acontecer, aí Deus lhe deu um emprego e agora você abandona Deus. Qual era a prioridade dele? Ele só estava pensando nele. Ele em nenhum momento pensou em Deus. Deus só foi só um... E Deus não se deixou enganar, não. E aí a gente vê isso aqui nesse texto. Resumindo, Jesus estava focado em cumprir a vontade de Deus. Esta era a sua prioridade. Em João capítulo 4, versículo 31 a 34, por favor, João 4. É aquele texto que diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha uma prioridade, e a prioridade de Jesus era fazer a vontade daquele que enviou. Ele, durante toda a sua peregrinação aqui, ele tinha um foco. Ó, eu estou aqui nesse tempo, nesse mundo, mas eu quero chegar lá. É aquela mesma ideia de ontem lá, de Marcos, de Mateus 28. Enquanto vocês estão indo, façam discípulos batizando e ensinando. Quer dizer, a sua peregrinação aqui é curta, enquanto você está aqui, você vai fazendo o que você tem que fazer. Essa é a prioridade, não é ficar pensando que aqui você vai ficar eternamente. A minha comida, Jesus diz, e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E até o fim. E concluir a obra de Jesus. É o que ele propõe. A maioria esmagadora dos líderes cristãos, ou não, priorizam a si mesmos e os seus propósitos. E por isso, e consequentemente, seus liderados seguem os seus caminhos. Ou seja, fazem a mesma coisa. Ficam divididos, consagram a Deus o que sobra de suas vidas, dá a Deus o resto. O que eu tenho entendido, e o resultado disso, é o esfriamento que Paulo tanto falou para Timóteo. O que está acontecendo? E eu quero dizer com isso, que a prioridade hoje do povo cristão, da liderança cristã, não é Deus e fazer a vontade dele como foi Jesus. A prioridade são os bens materiais, a prioridade é a família, a prioridade é alcançar os desejos do seu coração. E aí Jesus fica de fora. Aí Deus fica para segundo plano. O resultado disso é que a gente dá para Deus só o resto. A gente, no nosso trabalho, se trabalha fora, se dedica, se desdobra, acorda cedo e vai, não sei o quê, e faz uma ginástica tremenda para poder cumprir com todas as suas obrigações lá no seu trabalho. Não é isso? Eu já trabalhei de turno na União Carbide. E trabalhar de turno é jogo duro. Então, não tinha jeito. É trabalho. Dormia cedo para acordar disposto para trabalhar. Então, a minha vida era aquela. Então, quando a gente é remunerado por aquilo que a gente faz, então a gente se desdobra. E também, por medo de perder o emprego, aí a gente se desdobra. Agora, com as coisas de Deus, a gente não se desdobra. A gente se satisfaz dando a Deus só o resto. Dando a Deus só o que sobra da nossa vida. E aí, eu pego, não venho à reunião de liderança com o pastor, não venho no culto quarta-feira, eu vou um domingo sim, um domingo não. Você vai um domingo, um dia sim, um dia não no trabalho? Vai que amarram a sua lata, como se dizia antigamente. O nego já te corta, já é despedido. Ah, mas Deus não tem disso não. Mas eu achei interessante, no culto dos jovens, o irmão João Júlio falou que às vezes ele senta aqui agora, se eu entendi direito, eu quero ter um momento muito especial com o meu Deus no culto. E quando eu venho para a igreja, eu não venho obrigado, não. Não venho porque eu sou pastor, não. Eu venho porque eu sou crente mesmo. Vou lá adorar o meu Deus. É o sentimento do meu coração. Mas hoje em dia, a maioria das pessoas estão dando a Deus o resto. O que sobra. quando deveria dar a Deus a prioridade. E aí a palavra do Senhor diz no Sermão da Montanha: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Meus irmãos e irmãs, não nos iludamos, essa é a verdade nua e crua. Talvez você não tenha priorizado o que é realmente prioritário. Não tenha priorizado a Deus e a vontade dele como nosso Senhor. Então, o líder tem prioridade. O líder cristão, a prioridade é fazer a vontade do Senhor. A vontade dele é a primeira coisa. E aí, terminando o último tópico aqui, redescobrindo o princípio do exemplo. Eu entendo que essa parte aqui é uma das mais profundas se tratando de Jesus, porque ele, sendo quem ele é, ele só precisava falar, ele não precisava fazer. Aí, batiza aí. Não, faz isso, faz aquilo. Jesus, ora aí. Jesus, na minha opinião, não precisava ser batizado, não precisava orar, não precisava. Mas ele não somente dizia ou ensinava, mas tudo que ele ensinou, ele também fez. Ele era o exemplo. Sem sombra de dúvidas, então, Jesus influenciou a humanidade porque ele foi o exemplo em tudo. Em todas as áreas da vida humana, Jesus é o principal exemplo. Foi um exemplo de caráter. E lembrando, caráter é aquilo que a gente é. E a gente vai ver o caráter de Jesus, repetindo várias outras mensagens que eu preguei aqui, no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem por amor, né? Que sofrem por amor à causa do Mestre. Então, quando a gente olha ali Romanos, ou Mateus capítulo 5, de 3 a 12... nós vamos ver a personalidade de Jesus, ou o caráter, desculpe, de Jesus. Jesus é aquilo ali, está descrito. E aquilo descreve a pessoa de Cristo. Ele é assim. Ele é manso. Ele é pacificador. Ele é humilde. Ele tem o coração limpo, quero dizer. Quando o texto fala em coração limpo, ele não fica dividido, como a gente falou um pouquinho antes ali, sobre a prioridade. Ele não ficava com o pé lá ou trocar, não. Ele já sabia o que ele queria. Eu vou fazer a vontade de Deus. Esse é o caráter de Jesus. Ele é o exemplo de caráter perfeito. Você fará bem, e eu também, se quisermos para nós aquilo, porque aquilo fará bem a nossa alma. E me arrisco a dizer que muitas pessoas sofrem de problemas na alma, porque nós fomos criados por Deus para ser daquele jeito. Mas o pecado destruiu a nossa ligação com Deus e hoje a gente não consegue ser como Jesus nesse aspecto. Então, nós fomos criados para ser conforme você lê ali em Mateus 5, de 3 a 12. Então, Jesus foi um exemplo de caráter. Eu devo lembrar que já disse em outro tempo que caráter é uma coisa e reputação é outra. Ele não foi exemplo de reputação, mas de caráter. Porque o caráter é aquilo que a pessoa é. E reputação é aquilo que as pessoas pensam que você é. Jesus não sobreviveu ou subsistiu, por assim dizer, pela reputação que tinha, mas pelo caráter que tinha. Isso nos ensina uma coisa muito importante. Nós devemos ter o caráter de Jesus, porque se assim for, o importante é o que ele pensa a nosso respeito e não o que as pessoas pensam. Porque a reputação é o que as pessoas pensam. A pessoa pode achar que você é legal e tal, mas é a reputação que importa para Deus? É o caráter. Ele não vai olhar a sua reputação. Tá? Todo mundo, Deus, ó, tá? Todo mundo fala bem da Edmer, mas eu não falo. E a minha palavra é que é. Não, mas eu falo. Né? Estou brincando. Edmer ficou olhando para mim feio. Era só uma ilustração. Né? Todo mundo pode falar bem de você, mas Deus é quem vai dizer. Mas a verdade mesmo é essa aqui. Então, não se preocupe e não se iluda com a reputação, porque isso não significa nada. Mas com caráter. Jesus foi exemplo no caráter. Jesus foi exemplo também na personalidade. Quero descrever aqui com personalidade o exercício do caráter que produz o fruto do Espírito. Quando eu falo em personalidade, eu penso no caráter em exercício, sendo executado. Se eu realmente sou aquilo que o texto diz que eu sou, Mateus 5, de 3 a 12, inevitavelmente vai haver frutos. A prática do caráter vai ter a repercussão. E o fruto do caráter perfeito, qual é? É o fruto do Espírito. Jesus, ele manifestou isso muito claramente. Mas o fruto do Espírito é amor, me ajuda em paz, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Domínio próprio é o último. E sem essas coisas, e para essas coisas não há lei. Bom, vamos ler, né, Romanos, Gálatas 5, 22, por favor. Que a gente fala um, depois descobre que já falou. Alguém quer ler aí? Gálatas 5, 22. É isso aí, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Aí a minha Bíblia fala longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Uma das coisas que eu mais gosto aqui é a palavra longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. E aí, irmãs Carlinhos, vou usar o grego aqui, pode? Vou usar o grego aqui. Longanimidade, na língua grega, é a palavra macrotumia. Macrotumia. Macro quer dizer o quê? Grande. Tumus, paciência. Tenha uma grande paciência. Sabe aquela paciência? Lembra do seu servo Jó? Macrotumia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui é que se eu tenho o caráter de Cristo, a personalidade vai aparecer no momento em que for exigido. Eu vou ter paciência, vou ter domínio próprio. Jesus foi um exemplo nesse aspecto. Jesus foi exemplo também de integridade. Você vai reparar que tudo que Jesus ensinava era o que também ele praticava. Jesus nunca traiu as suas próprias convicções. Quer dizer, ele nunca dizia uma coisa e depois ele contradizia o que ele disse. Ele sempre disse e sempre cumpriu com aquilo que ele dizia. Ele sempre ensinou e sempre viveu aquilo que ele ensinou. Então, Jesus foi um exemplo. Então, se eu quero ser de fato um líder cristão, eu tenho que ser um exemplo. Por esta e outras razões que não foram escritas aqui aliás, e eu quero lembrar que quando você descreve ou tem esse caráter, essa personalidade e essa integridade, você vai ter o quê? Uma consciência pura, uma consciência perfeita. Por isso que Jesus era perfeito, ele tinha uma consciência perfeita, ele não tinha nada nele que fosse dúbio, porque o que ele fazia era o que ele pregava é o que ele fazia. Integridade, consciência pura é o que ele tinha, consciência perfeita. E hoje, uma das coisas que mais massacram as pessoas é o problema da consciência, porque traem as suas próprias convicções. Quer dizer, não mente só para as pessoas, mentem para si mesmo. Mentir para si mesmo é pior que mentir para os outros, porque os outros não sabem se você está mentindo ou não, mas você sabe que está mentindo para você mesmo e você sabe que isso vai dar errado. E você pode racionalizar, achar, não, isso não tem problema, mas a sua alma sabe muito bem. Miserável ou triste é aquele que trai as suas próprias convicções. É melhor não saber do que saber fazer errado. Então, quem não sabe, erra sem saber. Quem erra sabendo que está errado, trai a sua própria convicção e a sua consciência o condena. E essa pessoa perde a paz. Por que que hoje muitos cristãos perderam a paz? Porque traíram as suas próprias convicções. Sabem que tais coisas são erradas diante de Deus, mas praticam, perdem a paz. Na hora de dormir lá, vira para cá, vira para lá, aquele negócio todo. Porque traem as suas próprias convicções. Olha, meu irmão, eu tenho um princípio comigo. Eu tenho que ser honesto, pelo menos comigo mesmo. Bom, se eu for comigo mesmo, eu vou ser com o outro, né? Eu tenho que ser fiel, pelo menos, às minhas convicções, às coisas que eu acredito. Porque se eu acredito nisso e faço aquilo, não vai dar certo aqui dentro de mim, alguma coisa vai dar errado. Creio que o ponto de vista chave aqui é que Jesus, o exemplo, produzir uma consciência virtuosa. Isto é importante na vida de um líder, porque qualquer distorção do seu exemplo afetará a consciência dos seus liderados. Quantos líderes têm escandalizado os seus liderados? A coisa mais triste e que muitas pessoas gostam é quando cai um pastor. Alguma coisa acontece. Aí, por incrível que pareça, os próprios pastores ficam lá, ainda ficam comentando da vida do outro. E eu penso da seguinte maneira: a vitória do pastor X e da igreja X é a nossa vitória. A derrota dele, a queda dele, é a nossa queda. Não temos motivo nenhum para rir quando alguma coisa de ruim acontece com a igreja ou com o pastor ou com um membro da igreja. Mas o que normalmente se faz? Eu falei, eu nunca disse nada, mas estava aqui, eu sabia. Quando, na verdade, a gente devia chorar. Eu choro quando acontece... Quando eu ouvi alguma coisa a respeito de um determinado pastor aqui que foi trágico, eu não chorei, não, mas eu lamentei muito. Uma palavra que eu falava, lamentável. Eu só falava isso. Mas não lamentável porque eu torcia contra. Lamentável, como quem diz, poxa, eu não gostaria que isso tivesse acontecido. E hoje em dia, infelizmente, a gente ri com a desgraça do outro. Por que isso acontece? Porque o líder erra, os seus liderados são afetados. A consciência deles, então, Muitas pessoas se escandalizam quando alguma coisa de errado acontece na igreja. Por isso que a disciplina precisa ser explicada e aplicada na vida da igreja. O apóstolo Paulo descreve essa questão sobre a consciência de maneira muito clara. Vamos ler 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. E assim a gente já está terminando. Tenha só um pouquinho mais de paciência. E aqui o texto está tratando da consciência do... De 23 a 33. Eu vou ler aqui, tá bom? Nessa versão mesmo aí. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a consciência do outro. Pois por que há de ser, aí uma pergunta, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, nesse aspecto Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que o exemplo é muito importante. Porque se eu não cuidar do exemplo, eu vou escandalizar o meu irmão, vou ferir a consciência dele. E o líder tem que estar preocupado com a consciência do outro. A igreja tem que estar preocupada com a consciência do outro irmão. O texto diz aqui, se comer a carne sacrificada ao ídolo, escandalizar. O problema aqui não é comer carne, porque não tem nada de errado. O texto diz, minha é a terra e a tua plenitude. Não tem nada de errado. Mas se isso escandaliza o teu irmão, por causa disso, não coma. Não faça. Porque se você o fizer, você vai escandalizar o seu irmão. Por que, que isso é importante na questão do exemplo? Porque... Às vezes, eu não me preocupo com exemplo porque eu penso, a vida é minha, eu não quero saber o que as pessoas pensam. O líder não pode pensar assim. A vida não é sua. O líder, ele compartilha a sua vida com os seus liderados, com a sua igreja, com a comunidade onde ele está envolvido. Aliás, não só os líderes, mas o crente. Então, se eu, o que eu fizer, escandalizar, ferir a consciência do outro, então eu não devo fazer. Porque o pecado não é comer a carne sacrificada ao ídolo. O pecado é o escândalo. É a mesma coisa do vinho. O problema, o pecado não é beber o vinho. O pecado é a embriaguez e o escândalo. Se eu beber, escandalizar os irmãos, se eu me embriagar, escandaliza, então. Eu termino aqui essa parte perguntando para você. Você se preocupa ou tem preocupação com o bem-estar da consciência dos seus liderados? Você tem, se preocupa ou tem preocupação com o bem-estar da consciência das pessoas da sua igreja? Ou para você não tem a menor importância? Ou você pensa assim, a vida é minha, então os incomodados que se mudem, a vida é minha, então eu vou fazer o que eu bem entender, porque o que eu acho certo é o que eu vou fazer e acabou. O líder, o crente, tem que ficar preocupado, se preocupar com a consciência do outro. Eu concluo dizendo aqui, porque essa foi uma pergunta que me fizeram. Pastor, todas as pessoas são líderes ou algumas foram feitas para serem lideradas? Ou como é que é esse negócio? Num primeiro momento, eu disse, eu não sei. Depois eu comecei a analisar os fatos. Aí eu lembrei do Éden, quando Deus disse assim, ó, de todas as árvores do jardim, você pode comer. Mas aquela árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, essa não. Dessa vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então Deus deu o livre-arbítrio. Se você não for o líder de 50, um líder de 100, um líder de 1000, como foi lá o caso do conselho de Jetro para Moisés, pelo menos líder de 1 e de uns 3 ou 4, você... Então, num certo sentido, todos somos líderes. Se não for de um grupo de 50, de 100, você é pelo menos líder da sua própria vida. Você pode decidir se você vai cumprir com os preceitos de liderança que o Senhor determinou aqui ou não. Você pode ser um pai e uma mãe, você é um líder na sua família. Você pode assumir o comando lá ou não. Então, líder de uma empresa, líder na igreja, líder talvez nem todos sejam, foram preparados para isso, mas líder da sua própria vida e na sua família, isso você foi. Então, eu entendo que todos temos o DNA da liderança. A questão depois é o desenvolvimento disso dentro do plano de Deus ou do plano dos homens. E assim, a gente encerra o nosso trabalho aqui. E era isso que eu tinha que conversar com os irmãos e compartilhar com você sobre liderança. O Sr. João gravou ali, depois é provável que você queira ver e ouvir e está à disposição. Mas qualquer palestra sem um parlamento não é uma palestra.